Fecheiro 13, capítulo 7. Grandes perspectivas cheias de perigos. Apesar de eu estar familiarizada com a vontade do século XVIII de comer qualquer coisa que pudesse ser dominada fisicamente e arrastada para a mesa, não subscrevia a mania de apresentar pratos de animais selvagens como se eles não tivessem passado pelos processos intermediários de serem mortos e cozinhados antes de serem servidos ao jantar. Assim, olhei para o esturjão que estava à minha frente, completamente com falta de apetite. O peixe, de 60 centímetros, com olhos, escamas, barbatanas e rabo, estava disposto majestosamente em cima de ondas de ovas em conserva, decorado com uma grande quantidade de navalheiras apimentadas que tinham sido cozidas inteiras, espalhadas artisticamente na travessa. Bebi mais um gole grande de vinho e virei-me para o meu companheiro à mesa de jantar, tentando manter o olhar longe dos olhos grandes do esturjão com o meu cotovelo. O indivíduo mais impertinente, dizia o Sr. Stanhope, ao descrever um cavalheiro que conhecera numa taberna a caminho do Wilmington, à saída da sua propriedade, perto de New Bern. E a meio da nossa refeição ligeira, ele começou a falar das suas hemorroidas e do tormento que elas lhe causavam devido aos solavancos constantes da carruagem. E depois o grosseiro tirou um lenço todo manchado de sangue do bolso para me mostrar como prova. Aquilo deu cabo do meu apetite, senhora, garanto-lhe, disse ele, enfiando na boca um garfo cheio de fricassé de frango. Mastigou devagar, olhando para mim com aqueles olhos grandes e claros que me faziam lembrar desconfortavelmente os do esturjão. Do outro lado da mesa, os lábios de Philip Wiley esboçaram um sorriso. Tenha cuidado para que a sua conversa não tenha um efeito parecido, Stanhope, disse ele fazendo um gesto com a cabeça para o meu prato intocado. Admito que um dos perigos dos transportes públicos é alguma descortesia. Stanhope fungou, limpando as migalhas das dobras do lenço que usava ao pescoço. Não precisas de me dizer, Wiley. Nem todos podem ter um condutor de carruagem, principalmente com os preços de hoje em dia. A vida não é fácil para ninguém. E balançou o garfo indignado. Tabaco, vinho, brandy, tudo bem. Mas um imposto sobre jornais? Já viste algo assim? Olha só, o filho mais velho da minha irmã licenciou-se na Yale University no ano passado. E ele encheu o peito de ar, sem se aperceber, falando um pouco mais alto do que o normal. E ela teve de pagar meio shilling apenas para que o diploma dele fosse carimbado oficialmente. Mas isso não acontece hoje em dia, disse o primo Edwin, pacientemente, desde a anulação da lei do selo. Stanhope agarrou numa das pequenas navalheiras do prato e abanou-a na frente de Edwin de um modo acusatório. Nós livramos-nos de um imposto e aparece logo outro a substituí-lo, como cogumelos. Enfiou a navalheira na boca e murmurou algo ininteligível acerca do próximo imposto que iriam inventar ser sobre o ar. A senhora veio recentemente das Índias, não é verdade, Madame Fraser? O barão Pensler, que se encontrava ao meu lado, aproveitou a oportunidade para interromper. Duvido que esteja familiarizada com assuntos tão banais ou que se interesse por eles, acrescentou, fazendo um gesto simpático com a cabeça a Stanhope. Ah, certamente que todos se interessam por impostos, disse eu, e virei-me ligeiramente para o lado, como se quisesse mostrar o meu peito para conseguir um efeito melhor. Ou não acredita que os impostos são o que pagamos por uma sociedade civilizada? Mas depois de ouvir a história do Sr. Stanhope, anuí com a cabeça para o meu outro lado. Talvez ele concorde que o nível da civilização não seja igual ao nível de impostos. Ha ha! Stanhope engasgou-se com o pão, cuspindo migalhas. Ah, muito bem! Não é igual, é? Ha ha! Certamente que não! Philip Wiley lançou-me um olhar de reconhecimento. A senhora é divertida, senhora Fraser, disse ele, ainda pode causar a morte ao pobre Stanhope. Qual é a percentagem atual de impostos, senhor? Perguntei, afastando cuidadosamente a atenção das incoerências de Stanhope. Wiley contraiu os lábios a pensar. Um genota. Ele usava as perucas da moda e um pequeno adesivo no formato de uma estrela ao lado da boca. Mas por baixo do pó de arroz pensei ter visto um rosto belo e um cérebro muito sagaz. Bom, levando em consideração todos os incidentes, diria que isso não será mais de 2% de todo o rendimento, se incluíssemos os impostos sobre os escravos. Com os impostos sobre as terras e as plantações, aumenta um pouco mais, talvez. 2%? Disse Stanhope, engasgado, batendo no próprio peito. Injusto, simplesmente injusto. Com a lembrança clara do último documento de IRS que preenchi, eu concordei, compreensivamente, que a percentagem do imposto era uma afronta positiva, questionando-me acerca do que tinha acontecido ao espírito corajoso dos pagadores de impostos norte-americanos durante os 200 anos seguintes. Mas talvez devêssemos mudar de assunto, sugeri, apercebendo-me que algumas cabeças se tinham virado para nós da outra ponta da mesa. Afinal, falar de impostos à mesa do governador é quase como falar de corda na casa do enforcado, não é? Com isto, o Sr. Stanhope engoliu uma navalheira inteira e engasgou-se a valer. O seu companheiro do outro lado bateu-lhe nas costas para o ajudar. E o rapazinho negro, que afastava as moscas perto das janelas abertas, foi buscar água a pedido de alguém. Verifiquei que uma faca afiada e comprida estava ao lado do prato do peixe, caso precisasse. Mas esperava não ter de realizar uma traqueostomia ali. Não era isso o tipo de atenção que eu pretendia atrair sobre mim. Felizmente, estas medidas tão drásticas não foram necessárias. O caranguejo foi regurgitado, com uma valente palmada nas costas, deixando a vítima aliviada e ofegante, mas ilesa. Alguém mencionou jornais? Disse eu, assim que o Sr. Stanhope foi resgatado dos seus excessos. Estamos aqui há tão pouco tempo que ainda não vi nenhum. Há algum jornal impresso em Wilmington? Eu tinha segundas intenções ao perguntar isto, além de desejar dar tempo a que o Sr. Stanhope recuperasse. Uma prensa era um dos poucos objetos mundanos que Jamie possuía e esta encontrava-se presentemente guardada em Edimburgo. Pelo que era sabido, Wilmington tinha duas prensas, mas apenas um destes cavalheiros, o Sr. Jonathan Gillette, imprimia um jornal com frequência. E em breve pode deixar de ser tão regular, disse Stanhope sombriamente. Ouvi dizer que o Sr. Gillette recebeu um aviso do Comitê de Segurança de que... Ele fez uma breve exclamação, o rosto redondo, de retorcido pela pesarosa surpresa. Tem algum interesse em especial, Sra. Fraser? Perguntou Wiley educadamente, lançando um olhar contido para o amigo. Ouvi dizer que o seu marido tinha ligações com o negócio de impressão em Edimburgo. Sim, respondi, surpreendida por ele saber tanto sobre nós. Jamie possuía lá uma fábrica de impressão, apesar de não editar um jornal, mas sim livros, panfletos, peças e coisas assim. A sobrancelha fina de Wiley arqueou-se. Então, o seu marido não tem inclinações políticas? Geralmente os impressores veem as suas habilidades sujeitadas a pessoas que querem ver as suas paixões impressas, ainda que os impressores não partilhem dessas opiniões. Isto fez com que disparassem inúmeros alertas. Saberia Wiley alguma coisa sobre as ligações políticas de Jamie em Edimburgo, cuja grande maioria tinha sido totalmente subversiva? Ou aquilo era apenas uma conversa normal à mesa de jantar? A julgar pelos comentários de Stanhope, os jornais e a política evidentemente estavam ligados nas mentes das pessoas e, dada a época em que viviam, isso não me surpreendia nada. Jamie, na extremidade da mesa, sentado à direita do governador, ouvira o seu nome e virava agora a cabeça ligeiramente para me sorrir, antes de voltar à conversa com o governador. Eu não sabia ao certo se os lugares à mesa tinham sido estipulados pelo Sr. Lillington, que estava sentado à esquerda do governador e que seguia a conversa com a expressão inteligente e ligeiramente pesarosa de um Basset Hound, ou pelo primo Edwin, sentado à minha frente, entre Philip Wiley e a irmã do Wiley, Judith. Ah, um comerciante? Disse a senhora com um tom significativo na voz. Ela sorriu-me, tendo cuidado de não expor os dentes. Provavelmente estavam podres, pensei. E este é... E ele fez um aceno vago com a cabeça, comparando o meu laço com a peruca alta dela. O estilo em Edimburgo, senhora Fraser. Que charmoso. O irmão dela semicerrou os olhos para ela. Acho que também ouvi dizer que o senhor Fraser é sobrinho da senhora Cameron, de River Run, disse ele agradavelmente. Fui corretamente informado, senhora Fraser. O primo Edwin, que sem dúvida tinha sido a fonte desta informação, barrou o pão com manteiga muito concentrado. O primo Edwin parecia-se muito pouco com um secretário, sendo alto e cativante, com olhos castanhos, vívidos, e um dos quais agora sugeria uma ligeira piscadela. O barão, tão aborrecido com os jornais como com os impostos, impertigou-se um pouco ao ouvir o nome Cameron. River Run? Perguntou ele. Tem ligação à senhora Jocasta Cameron? Ela é tia do meu marido, respondi. O senhor conhece-a? Ah, claro que sim, uma mulher charmosa, muito charmosa. Um amplo sorriso fez com que as faces flácidas do barão se erguessem. Há muitos anos que sou amigo da senhora Cameron e do marido, que infelizmente já não está entre nós. O barão começou a contar entusiasticamente sobre os prazeres de River Run e eu aproveitei para aceitar um pequeno pedaço de empada de peixe, recheada não só de peixe, mas também de ostras e camarões, num molho cremoso. O Sr. Lillington não se poupara a esforços para impressionar o excelentíssimo governador. Quando me reclinei para permitir que o lacaio deitasse mais molho no meu prato, percebi que Judith Wiley olhava para mim com os olhos semicerrados, numa expressão de antipatia que não se deu ao trabalho de disfarçar. Sorri alegremente para ela, mostrando os meus excelentes dentes, e virei-me para o barão com confiança renovada. Não havia espelhos nos aposentos de Edwin, e apesar de Jamie me ter garantido que eu estava bem, os seus padrões eram bem diferentes dos da moda. Eu recebera muitos elogios de admiração dos homens à mesa, é verdade, mas podiam não ser mais do que educada cortesia. A lisonja extravagante era comum entre os homens de classe superior. Mas a menina Wiley era 25 anos mais nova do que eu. Vestia roupas e usava joias muito modernas. E apesar de não ser bela, tampouco era comum. A sua inveja era um reflexo melhor da minha aparência do que qualquer espelho, pensei eu. Que pedra bonita, senhora Fraser. Permite-me que a veja mais de perto. O barão inclinou-se para mim com os dedos gordos, delicadamente posicionados sobre o meu decote. Com certeza, disse eu com espontaneidade. E rapidamente abri o fecho, colocando o rubi na palma da sua grande e suada mão. O barão pareceu ligeiramente decepcionado por não lhe ter sido permitido examinar a pedra in situ, mas ergueu a mão, semicerrando os olhos para a pedra reluzente, com ar de conhecedor que ele era, evidentemente. Pois enfiou a mão no bolso e retirou um pequeno aparelho, que era uma combinação de lentes óticas, incluindo uma lente de aumento e uma lupa de joalheiro. Eu relaxei ao ver aquilo e aceitei uma porção de algo quente e de aroma muito bom de uma travessa de vidro que foi servido pelo mordomo. Não sei o que se passava na cabeça destas pessoas para servirem alimentos quentes quando a temperatura do salão devia ser de pelo menos 30 graus centígrados. Lindo, disse o barão, rolando a pedra delicadamente na palma da mão. Sehr schön. Eu não confiava muito em Gaylis Duncan, nem várias coisas, mas confiava no seu bom gosto em joias. Deve ser uma pedra de primeira classe, disse Aramela, explicando a sua teoria da viagem no tempo através das pedras. Grande e totalmente perfeita. O rubi era grande, é verdade, quase do tamanho dos ovos de codorniz que rodeavam um faisão totalmente emplumado na tábua. Quanto à sua perfeição, eu não tinha dúvida. Gaylee acreditava que esta pedra a levaria para o futuro. No entanto, eu achava que provavelmente nos levaria a Cross Creek. Comi uma garfada da comida do meu prato. Uma espécie de guisado, pensei eu, muito tenro e saboroso. Que delícia, disse ao Sr. Stanhope, erguendo mais uma garfada. E o senhor sabe que prato é este? Ah, é um dos meus preferidos, senhora, disse ele, inspirando beatamente o vapor que saía do seu prato, ensopado de bochecha de porco. Uma iguaria, não lhe parece? Fechei a porta do quarto do primo Edwin e encostei-me a ela, boquiaberta de alívio por não ter de sorrir mais. Agora podia tirar o vestido que se colava ao meu corpo, desapertar o corpete e tirar os sapatos suados. Paz, solidão, nudez e silêncio. Não conseguia pensar em mais nada que tornasse a minha vida melhor naquele momento, exceto um pouco de ar fresco. Despi-me e fiquei só com a camisa e fui abrir a janela. O ar lá fora estava tão pesado que pensei que seria capaz de sair e flutuar nele. Os insetos depressa voaram para a chama da minha vela, loucos pela luz e sedentos de sangue. Apaguei a vela e sentei-me perto da janela no escuro, deixando o ar quente e suave acariciar-me. O rubi ainda estava pendurado no meu pescoço, escuro como uma gota de sangue na minha pele. Toquei-lhe, deixei-o balançar entre os meus seios. A pedra estava quente como o meu próprio sangue. Lá fora os convidados começavam a partir. Havia uma fila de carruagens à espera na rua. O som das despedidas, das conversas e o riso suave chegavam até mim aos bocadinhos. Muito sábio, pensei eu. Ouvi Philip Wiley resmungar. Ah, sábio, certamente foi sábio. Os tons estridentes da irmã deixavam claro o que ela pensava da sabedoria como qualidade social. Bem, a sabedoria pode ser tolerada numa mulher, minha querida, desde que ela também seja bonita aos olhos. Da mesma maneira, uma mulher que tenha beleza pode até não ser esperta, desde que tenha o bom senso de esconder a falta, mantendo-se calada. A menina Wiley podia não ser muito esperta, mas certamente tinha sensibilidade suficiente para perceber o comentário cruel. Ela resmungou de um modo nada feminino. Ela deve ter pelo menos 1000 anos, respondeu ela. Agradável à vista, realmente. No entanto, o seu pingente era bem bonito, acrescentou a contragosto. Ah, bastante mesmo, disse uma voz mais profunda, que reconheci como sendo a de Lloyd Stanhope. Mas, na minha opinião, foi o conjunto e não a joia o mais interessante. Conjunto? A menina Wiley parecia inexpressiva. Não havia conjunto, ela trazia simplesmente a joia ao peito. Ah, sim? Perguntou Stanhope. Não reparei. Wiley começou a rir, mas parou de repente quando a porta se abriu com a chegada de mais convidados. Bem, se não notou, velho amigo, outros notaram, disse ele ironicamente. Venham, aqui está a carruagem. Toquei no rubi novamente, observando os Wiley afastar-se. Sim, outros tinham notado. Eu ainda sentia o olhar do barão no meu peito, claramente ganancioso. É melhor pensar que ele é um conhecedor de algo mais do que pedras preciosas. A pedra estava quente na minha mão, estava ainda mais quente do que a minha pele, apesar de poder ser uma ilusão. Não costumo usar outras joias, além dos meus anéis de casamento. Nunca lhes liguei muito. Seria um alívio livrar-me de pelo menos parte do nosso perigoso tesouro. E ainda assim, fiquei ali a agarrar a pedra, protegendo-a na mão, até quase conseguir senti-la bater como um coração à parte, ao ritmo do meu sangue. Só sobraram uma carruagem, com o condutor ao lado das cabeças dos cavalos. Cerca de 20 minutos depois, o ocupante saiu, acrescentando à sua despedida um bem-humorado Gute Nacht ao entrar na carruagem. O barão. Ele esperara até ser o último e saía de bom humor, o que me pareceu um bom sinal. Um dos lacaios, já sem uniforme, apagava as tochas da entrada. Eu conseguia ver o borrão pálido da sua camisa à medida que ele se encaminhava para casa no escuro e o brilho repentino na varanda quando a porta se abriu para ele entrar. E assim foi que o silêncio da noite tomou conta da propriedade. Esperara que Jamie viesse logo, mas os minutos passavam sem sinal dos seus passos. Olhei para a cama sem vontade de me deitar. Por fim, levantei-me e vesti novamente o vestido, sem me preocupar com sapatos nem com meias. Saí do quarto, caminhando devagar pelo corredor descalça. Desci a escada pelo espaço descoberto até à casa principal e entrei pela varanda lateral do jardim. Estava escuro, exceto pelos quadrados claros de luz da lua que entrava pelos caixilhos. A maioria dos servos já deveria ter-se retirado, assim como os donos da casa e os convidados, mas via-se luz pelos balaústres da escada. Os castiçais ainda estavam acesos na sala de jantar, um pouco mais adiante. Ouvi o murmúrio de vozes masculinas quando me aproximei em bicos de pés pela escada polida. E ouvi o sotaque escocês, forte, de Jamie, alternado com o do inglês do governador, nas cadências íntimas de um tete-a-tete. As velas eram já meros cotos nos castiçais. No ar sentia-se o cheiro adocicado da cera de abelha derretida e nuvens baixas de fumo, fragrante de charutos, pairavam do lado de fora da sala de jantar. Movendo-me em silêncio, parei à frente da porta. Do lugar onde me encontrava, conseguia ver o governador de costas para mim, com o pescoço esticado, enquanto acendia um charuto na vela que estava na mesa. Se Jamie me viu, não deu qualquer sinal disso. O seu rosto mantinha a expressão de sempre, bem-humorada e calma. Mas as linhas de expressão recentes, à volta dos olhos e da boca, tinham-se suavizado. E apercebi-me pela inclinação dos seus ombros que ele estava relaxado e tranquilo. O meu coração ficou aliviado de imediato. Tinha sido bem-sucedido. Um lugar chamado River Run, dizia ele ao governador, no topo dos montes, depois de Cross Creek. Conheço o lugar, comentou o governador Tryon, um pouco surpreendido. A minha esposa e eu passámos vários dias em Cross Creek no ano passado. Fizemos um passeio pela colónia, na altura em que tomei posse. River Run fica lá no topo dos montes, não na cidade. Bem, fica a meio caminho das montanhas, suponho eu. Jamie sorriu e bebericou o seu brandy. Sim, bem, disse ele. A minha família é das terras altas da Escócia, senhor. Estamos familiarizados com as montanhas. É verdade? Uma pequena nuvem de fumo surgiu acima do ombro do governador. Então ele tirou o charuto da boca e inclinou-se para Jamie em confidência. Já que estamos sozinhos, Sr. Fraser, há outro assunto que eu gostaria de lhe expor. Posso servi-lo mais? Agarrou na garrafa sem esperar pela resposta de Jamie e serviu-lhe mais brandy. Obrigado, senhor. O governador expirou fumo com força durante um instante, enviando nuvens azuis para cima, e ao ver o fumo bem alinhado, reclinou-se com o charuto aceso numa das mãos. O senhor chegou há pouco tempo às colónias. Pelo que o jovem Edwin me disse, está familiarizado com as condições deste lugar? Jamie encolheu ligeiramente os ombros. Tentei apreender o que podia, senhor, replicou ele. A que condições se refere? A Carolina do Norte é uma terra de considerável riqueza, respondeu ele. Mas mesmo assim ainda não atingiu o nível de prosperidade dos seus vizinhos, em dívida, em grande parte, com falta de trabalhadores para aproveitar as suas oportunidades. Não temos um grande porto, como sabe, por isso os escravos são-nos trazidos por terra, a um preço alto, da Carolina do Sul ou da Virgínia, e não podemos pensar em competir com Boston, nem com Filadélfia, em relação a trabalho servil. Há muito tem sido a política da coroa, e a minha, Sr. Fraser, incentivar o estabelecimento de terra na colónia da Carolina do Norte, por famílias inteligentes, esforçadas e de bem, para progresso da prosperidade e para a segurança de todos. Ele ergueu o charuto, deu uma longa passa e expirou o fumo lentamente, parando para tossir. Para esse fim, senhor, existe um sistema estabelecido de concessões de terra, no qual uma grande extensão pode ser dada a um senhor com meios que empreenderá para convencer um bom número de imigrantes a virem e estabelecerem-se numa parte dela sob o seu patrocínio. Esta política tem tido muito sucesso nos últimos 30 anos. Muitos escoceses das terras altas e respectivas famílias das ilhas da Escócia foram induzidos a vir morar para cá. Quando cheguei, fiquei surpreendido ao ver as margens do Cape Fear River cheias com muitos McNeil, Buchanan, Graham, Campbell. O governador deu uma passa novamente no charuto, mas desta vez muito ligeiramente, pois estava ansioso por falar. Mas ainda há muita terra desejável a ser colonizada, mais para o interior, em direção às montanhas. É um pouco longínquo, no entanto, como o senhor disse, para homens acostumados aos confins das terras altas escocesas. Eu ouvi falar dessas concessões, senhor, interrompeu Jamie. Mas não é norma que as pessoas a quem são dadas tais concessões devam ser homens brancos, protestantes e ter mais de 3 anos? E esta decisão é baseada na lei? É a norma oficial do ato, sim. O Sr. Tryon virou-se e ficou de perfil para mim, sacudindo a cinza do charuto num pequeno cinzeiro de porcelana. Esboçou um sorriso ansioso, o rosto de um pescador que sente o peixe puxar a linha. A oferta é consideravelmente interessante, disse Jamie formalmente, mas devo frisar que não sou protestante, assim como a maioria dos meus parentes.